Eu sempre tive um objetivo só: ser feliz. O ser humano que faz largar na frente do que diz. O ser humano que mata, matará. O que mente, mentirá. O que muito mata e mente, o mundo arrebatará. Busquei a verdade pelas ruas. De um milhão de sentenças, as verdades são duas. Você vai morrer, não existe paz. As outras verdades são mentiras bem contadas demais. O mundo gira, gira. Do embrião que nasce amor, também nasce a ira. A vida te trairá, seu corpo então cairá. Sinceridade no olhar, isso que as mina pira. E faz os mano pirar, algum vai vir te tirar. O tempo sabe das coisas, deixa que o tempo dirá. Quer ver o jogo virar, mas esse jogo é eterno. Ser julgado de que jeito? Se tu já tá no inferno e me julga perdedor, diz que quer ver o meu fim. O que na sua infância te fez arrogante assim? Já que Deus é o juiz e ele não amarela, quem julga será julgado, a gente se vê na cela. Então pode falar, pode dizer, pode xingar, pode bater. Porque a vida me deu fogo, mas não vou queimar você. A vida me deu fogo, mas não vou queimar você. Então pode gritar, pode fazer, pode matar, pode morrer. Porque a vida me deu fogo, mas não vou queimar você. A vida me deu fogo, mas não vou queimar você. Meu mano, pelo amor, tô na luta pela cor. Só vê pela dor que a gente sentiu, vai se estressar com os pela, pô. Piscina de bacia, no tanque ou na pia. Nem tinha visto a bolsa, mas vi o racismo da vadia. Agora engole essa porra, senta na sala. Assiste na TV o marginal que te abala. E agora quem protege? Meu rap te cala. Seu filho ouve mais meu som do que as merda que tu fala. Não sou melhor que ninguém, nem pior. Viu meu bem, meu suor me fez quem sou de coração. Pulou minha catraca e quer palpitar a direção. Minha vida eu dirijo, espero o próximo busão. Às vezes parece que o mundo tá contra mim, que sempre desconta em mim. Minha vida desmonta enfim. Me sinto como um Abel nadando no mar de Caim. Alma inflama, gang que dama, força super saiyajin. Lutar, mais festa no país do carnaval que se afunda. Mais dor de onde a raça é oriunda. Profunda luta pela minha gente, pra que o país da bunda se torne o país da mente. Então pode falar, pode dizer, pode xingar, pode bater. Porque a vida me deu fogo, mas não vou queimar você. A vida me deu fogo, mas não vou queimar você. Então pode gritar, pode fazer, pode matar, pode morrer. Porque a vida me deu fogo, mas não vou queimar você. A vida me deu fogo, mas não vou queimar você.